Roger, Ponte de Vera, Matador, 18, Cruzes, Simão 9. Obrigado, até mais. Aqui, aqui. Oscar Mike Yankee, prossiga. 0 grau, 099. Decolagem autorizada, pistão 90, sente do helicóptero, voz 27, retorno. Vai se afastar mais de 20 milhas, Salvador. Ativo, a intenção é cruzar a esquerda e interceptar o corredor Interlagos e para dar para o 7. Tio, acho que é o Mike Yankee, reporte interceptando a Interlagos. Portar a ingressão a Interlagos, nós estamos aqui. Azul 2781, decolado aos 46, HM Controle, Salvador, 120, décima 8. 1208, Azul 2781, muito boa noite. Boa. Controle Salvador, boa noite, o Azul 2781 decolado na Arboruno, cruza 1200 pés. Azul 2781, contato radar na decolagem, suba para o nível 160, após 2500 pés, está autorizado curva direita direto elétrico. 160 autorizado, após 2500 pés, abandona o perfil da saída, cruza direita direto elétrico, o Azul 2781. Afirmativo. Correto para o Interlagos, Oscar Maquiaque. Oscar Maquiaque, chame torre, 198, decimal 95. Torre, Oscar Maquiaque. Foi Salvador, Oscar Maquiaque. Oscar Maquiaque, torre Salvador. Oscar Maquiaque, corredor Interlagos. Oscar Maquiaque, ciente, justo no 0 no 3. Prossiga para final 1-7, reporte vertical da RMAR. Sim, prossiga para 7, reporte vertical da RMAR. Controle para a Fatango, está avisando com o local de pouso. Gente, olha a Fatango, frequência livre, presidente. Vai tentar um T0, ok? É. Oscar Mike Yankee, versão da RMA. Oscar Mike Yankee. Autorizado pouso, pistão no 7, vento 120 graus, 079. Nossa, mas que é, autorizado pouso, 7. Tan 3283, autorizado a colapso, pelo 0, vento 120 graus, 079. Cristiano, Tan 3283. Decolado ao 51, chame controle Salvador, 120, decimal 8. 1208, tá 3283, boa noite. Boa. Oi, Oscar Mike, antes do final, Pedro. Fábrica Mike, é que todos autorizados que estão no 7 vento, 120 graus, 079. Oscar Mike, antes. Está na decolagem, suba para o nível 360. Mantenha a proa até 4.000 pés, após 4.000 pés, direto ao ar. Ok, mantenha a presente proa até 4.000, após direto ao ar, subindo ao 360, tá 3283. Tá 3290, livre RNAVE, reporte estabilizado. Contra estabilizado, 3290. Salvador, do 1866, entre em informação de guerra. ONU 866, show controle Salvador, acione identificação. Desça para 2500 pés, ajuste no 0 no 3, na proa de Itap. Confirme o nível para o ONU 1866? Descida 2500 pés, 2500 pés, o ajuste 1 no 0 no 3, proa de Itap. 2500 no 0 no 3, proa de Itap. Controle para a Fatango. Sente o Charlie Alpha Tango, sob condições visuais, 500 pés, ajuste 1 no 0 no 3, reporte no através do Parque do Pituaçu para transferência. 1 no 0 no 3, reportando através do Parque do Pituaçu para transferência. Parque de Pituaçu, Palma Branca, Alfa Tango. Tente Alfa Tango, torre 1895. 1895, graças. Será Alfa Tango? Palma Branca, Alfa Tango, prossiga. Passando através do Parque de Pituaçu, por onde o farol de Itapuã, instruções para ingresso com o circuito da 17. Tente Alfa Tango, reporte na vertical de Itapuã. Para reportar na vertical do farol de Itapuã, graças. Então, Mike Yankee, solo fora 5-4, direita, estacionar a frequência livre. Alfa Romeo Charlie Alfa Tango, farol de Itapuã. Alfa Romeo Charlie Alfa Tango, agilizando autorizado o cruzamento da final da 1028, reporte o escolhido. Está presente, autorizado o cruzamento da final da 1028, agilizando, grato. Para reportar, Lívia. Está na final e avistado da 3290. Tá, 3290, complete aproximação, chame torre 1-8, decimal 95. 18-900, 3290. O Telefantango livrou o eixo da 2028, vai girar base para o 7. Charlie Alfa Tango, ciente, trato avistado, pouso autorizado, pista 17, vento 120 graus 099. 120.9, autorizado, pouso 17, grato tanto. Alta 3209, testando final da 10. Então 3290, ajuste no 0 no 3, continue a aproximação, guarde a autorização de pouso. Falando. Alfa Tango, após o pouso, segue para a bata. Afirmo. Alfa Tango, solo foi ao 57. Taxi em Romeu, estacionar, corrigindo o corte frequência livre. São 3290, avistado, pouso autorizado, pistão 0, vento 120 graus, 099. Livre posição, 3290. Azul 2781, Recife 1288, Alterno 260. 1288, 1260, Azul 2781, Centro Recife, obrigado, boa noite. Boa. Então 3283, Recife 1288, Alterno 1260. 1288, 3238. Guerra, para cópia. 1099, informação agora Tango, agora a gente está em pacote. Prepare agora, 1 é dessa. Agora o Uno eleva, dando informação. 405, formação Tango, pronto para cópia ao Galeão. 705, ciente, instante para cópia número 2, prepara a Dael, lida Irune. Tá, a Medizone está preparada, guardando o cópia então, 705. Então, 3290, solo 2100, direita, solo Salvador, 121, décimo 9. Direita, 219, 3290. Salvador, 3290 de Brama Fox. 3290, Alfa Juliette, Porto Meia. Alfa Solo 099, autorizado para Confins, via rota do plano de voo, nível 360. Subida Arbor 1 no LF, curva direita após a decolagem. Transponde 5047, controle 120, decimal 8. Autorizado nível 360, decola da 10, com a primeira curva direita, no perfil da Arbor 1 no LF. 5047, 1208 com controle, na posição de número 4. Reto cotejamento, chama para o chuveiro de estacionamento, voo no 099. Bem corporal, no 099. Voo no 705, copia? Copião, 705. No 705, autorizado o Galeão, via rota do plano de voo, aerovia AMP November 857, nível 360. Subida da El Leda Irume, curva direita após a decolagem. Transponda 5053, controle 120, decimal 8. Autorizado Daniel, rota do plano, para November 857. 360, saída da El Leda Irume, decola com curva direita. 50, 53, 5053, transponder 20.8 ao controle. Correto, no 705, chama para pushback e acionamento. Chamaria, a posição é 10. 09904, solicita. Pushback, acionamento. Autorizado, voo no 099, chame para ataque. Informa, obstante. Pulo 866, completa com a torre 1895 no pulo. Tráfico avistado, pouso autorizado, pista no zero, vento 1 no 3, 0 grau, 089, o ajuste de altímetro 1 no 0 no 3. Voo no 099 para o táxi, estamos com 183 a bordo, 3 horas e 6 minutos em Campinas. Voo no 099, táxi via Índia até o ponto de espera da 10, ponto de espera 1895 à torre, o ajuste no 0, 1 no 3. Mini 13, 295, 099, tá bom. controlador, boa noite, novamente no 099 da Gol. Ponte espera da 1-0, visual para a aeronave, pronto. Gol 1099, atento ao pouso do Boeing da companhia na pista no zero após o pouso está autorizado a alinhar e manter a pista no zero. Cliente, após a passagem, alinha e mantém o 1099 da Gol. Autorizado, Gol no 705, chama para o táxi. Chamada para o táxi 705. No 866, solo aos 1-1, direita, solo Salvador, 1-2-1, decimal 9. Direita, 1-2-1-9, Gol no 866. Azul, prossiga. Paulo Salvador, Gol 1-8-6-6. 1-0-9-9, autorizado a decolar, no 0, vento 1-3-0 graus, 0-8-9. Autorizado, no 0-9-9, 0-8-9. Comenta. O Sierra Azul Eco, confirme a distância de Salvador? Gol 1099, decolada aos 1-3, chame controle, Salvador, 1-2-0, decimal 8. 0-8, Gol 1099. Boa noite, Gol 1099. Gol 1099, contato radar, suba para o 360, sai da Argo. Argo 360. Para o táxi 1705, PAB de 185, alternativa é Campinas, 3 horas e 40. 705, táxi autorizado até o ponto de espera da 10, via Fátima 1 em Índia. Próxima ponta de espera, torre 1895, KNH 10, 13. Vai dar passagem ao Boeing da companhia e está ingressando agora na Juliette para o portão 4. Dando passagem ao Boeing para o portão 4, tem de táxi, pátio em Índia. Jogou 1705, chamada torre 1895.0. patrulheiro, Serra Azul Eco, visual com a Gente, nenhum tráfego no centro a reportar, frequência livre, Serra Azul Eco. Realizar PGL, frequência livre, camarada para a medida. Gente, Serra Azul Eco, prossegue para a próxima remetida em Rimar e após, prossegue para Salvador? Após sobrevoa, dia de maré, já. Gente, tem frequência livre, chame para prosseguir para a Ilha de Maré. Bono 099, voe Alessa. Alessa, 099, obrigado. Bono 168, está sendo identificação, autorizada a chegada a Mari, esse mantém o 050. Chegada a Mari, informação para a água. Seria possível voar o 366. Aguarde. Em área de decorar, capitão 90, 175. Uno 705, decolado 119, time controle, Salvador, 120, décima 8. Chamar 208, bom, 705, agradeço. Bono 705, contato radar, botado 360, sede da EL. 360, sede da EL, bom 705, sobe. Serra Azul Eco, 500 pés, reporte visual com local de pouso. Terra Zulu Eco, confirme a chamada de pouso. Mais uma instrução, Zulu. Hora certa, 2121, no pouso 2126. Não será só sobrevoo, tá? O Terra Zulu Eco. Sobrevoo e retorno. Gente, e após o pouso final em RMA ou ainda prossegue para a Ilha de Maré? Prossegue Ilha de Maré, não, Terra Zulu Eco. Mas para confirmação, o Terra Zulu Eco irá fazer, ficar fazendo essa ponte entre RMA e a Ilha de Maré até aproximadamente quantos minutos? Aproximadamente mais 40 minutos, Terra Zulu Eco. Olha, 1099, Recife 1288, alterna 260. Prossiga. Após o passo, Terra Vitor 366, gol 1168. Gol 1705, Rui Leda. Rod Leda, com 705. Zulu Eco, reporta visual, coloca o sobrevoo. Uno 705, Recife 1251, alterna 1288. 251-288, com 705, boa noite. O 1168, após o fato para Vitor 366, autorizado o procedimento RNAV, desça para 2500 pés e ajuste 1093. Reporta estabilizada. Boa tarde. Sierra Zulu Eco. Alfa Romeo Sierra Zulu Eco. Em sequência livre, nenhum tráfego no setor, reportar, chame para regresso em março. Siga. Gente, a porta visual com rimar. Penetrando no R9 da 10, gol 1968. 1968, completa final, torre 1895. Informador é o 1968, R9 da 10. Gol 1168, tráfego avistado, pouso autorizado, pista no zero. Vento 120 graus, 099, com ajuste de altímetro, 10 no 3. 10, gol 1168. O Eco reporta visual com rimar. Sim, esse Serra Azul Eco foi nos confirmando. Toque remitido em rimar após regresso à Ilha de Maré. Sim, esse reporta sem frequência livre. O Serra Azul Eco reporta para o fim do toque remetida e iniciando sobrevoo em Ilha de Maré. Passará para controle de Sierra Zulu Eco Visual Animar, recuperar a remetida. Sierra Zulu Eco, tem frequência livre, chame ao final do próximo remetida. Agora ao final, Eco. Solo 34, direita, Solo Salvador, 121, 19. 219. Alfa Juliette, portão 07. Alfa Juliette 7, Sente, é, agora a ilha de maré, reporta visual, colocar o de sobrevoo. Tente, Serra Zulu Eco, reporta um sinal de sobrevoo, retornando a Serra Nova, vai ser Serra Nova.